Paraíso Elétrica 3178. Completa sinal, chame Torre 118, decimal meia, até 3178. 18,6 com a cor, Torre, até 3178, boa. Boa. Just to inform, we met tailwind at 4 knots, 3305. Okay, thank you. 4 knots tailwind on the final of runway 28. Acre. Rolo 604, Centro Recife, agora 12685, alterna 12545. A Recife 2085, alterna 2545. 1604, boa noite. Boa. 4, boa noite, a identificação, nível de voo 3 horas de área, vigilância nada. Alterna no bloqueio de Salvador, frequência 25. Boa noite, Sérgio. 3178 está livre, pouso na 10, o vento, perdão, na 28, o vento é de 190 graus com 8 nós. Fique atento aí, possível componente de calda na final da 28, ok? Autorizado, pouso na 28, atento ao componente de calda, tá 3178. Acionamento, chama para o táxi, que é legal no 014. Boa noite, Afonso, Castro, São Serrano, Afonso, Confinida, level 350, you are on the radio control. Just confirm the exit point, 6181, so call Hotel Juliet Romeo Sierra and Able CCLC. 0.028, pronto para decolagem. Ali mantém o 0, vigilância radar, Salvador agora de chegada Cari, Kilo Alfa Romeo Eco, pista 28. 3178, seu solo aos 45, livre na última à esquerda e prossiga na Alfa e Índia até o portão 02, atento ao Webjet terminando de puxar no setor, ok? Ok, esquerda no final da pista, Alfa e Índia para 02, atento ao Webjet, 3178, informa que realmente está com medo de calda na final. Foi na proa de pelo. Estamos agora mudando a pista para pistão no zero. O procedimento será o ILS X-Ray sem glide, 90 metros, cabeceira 10, impraticável. 1014 altímetro na proa de pelo, informe para a descida, agora 69 milhas nordeste, vigilância, trip 5515. Ok, na proa de pelo, tomara mais descida, 5515. 2024. Tá livre sua decolagem da 28, venta de 170 graus com 629. Iniciando 9140. Não posso cachar, aguarde. Na sua escuta. Gol, vai, Daitanarne. Gol, vai, Daitanarne. Gol, vai, Daitanarne, vai, Daitanarne, vai, 135, muito grato, uma boa noite. Estou 317, voltando a escutar o apoio. Sua táxi com 942 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna Guarulhos. 142, 3 e 10, Guarulhos. O Webjet 6727 vai fazer o táxi até o ponto de espera da cabeceira 10. A gente está mudando a operação agora para 10. Sua saída continua sendo Gole e Gonza com a curva também agora à direita. O motivo vai fazer o táxi para 10, o Webjet 6727 vai mudar aqui. Possibilidade do Azul 9140 voar Gonza? Mantenha a saída, ainda não será possível Gonza 9140. Mantendo 9140. Da 10, pronto, 6727. A linha decola da 10, o vento é de 180 graus com 8 horas. A linha decola, pista 6727. Acabou de mudar a pista de Salvador, retornando para 10, da presente, prepara a chegada Mari, Mike Alfa, Romeu Eco e Tommy Proa da posição Mari. Mari, passa à esquerda para 0 para 6, da presente. Prossiga. Ok, eu tenho aqui já autorizado 280 para Goiânia. É, confirma o pátio que se encontra, a pista que utiliza. Ok, tá no pátio da Aerostar. Solicita a decolagem da 17. Ok, tá pronto para conta? Prossiga. O Delta Oscar Charlie está autorizado, então, nível 280 para Goiânia. É, a primeira aerovia é Upper Whisky 42 até Lapa, após Upper Whisky 10 até o destino. Decolando da 17, curva esquerda, saída Mambo, transição D-Door. O transponder é o 5011, controle opera em 119.25, cotejo. Conforme 280, Upper Whiskey 42, Lapa 3910, decola da 197, curva esquerda, saída Momo, transição Bedor, transponder 5011, frequência do controle 119.35, Delta Oscar Charlie, com 4 a bordo para acionamento. Delta Oscar Charlie está livre no acionamento, Kenegão no 0 no 4, chama a turma 186 para o táxi e decolagem. A informação agora é a Bravo, ok? Está ciente da Bravo, vai acionar, chama a turma 186 para táxi e decolagem, Delta Oscar Charlie. Mantenha ele, voo 380, pode levar o direto. Aceita aqui esse módulo, por favor. 6747, na escuta para cópia. 6747, estou na escuta para cópia. 6747, autorizado para Guarulhos, o nível 340, aerovia Upper Whisky 58. Após a decolagem da pista 10, curva direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5014 e o controle opera em 119.35, contexto. 240 para Guarulhos pela Upper Whiskey 58, decolando da pista 10 com curva direita, saída Gole Gonza, transponder 50 no 4, chama o controle 119.35, Webjet 6747. 6747, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Chama ele quando pronto, obrigado. Patrulha Salvador, trip 55 no segundo para dar descida. Trip 55 no 5, desça para o 040. Para o 40, trip 55 no 5. Lab 6727, chame agora o centro 1288 e alterna 1-3325. Webjet 6727, controle. Webjet 6727, poderia confirmar? Webjet 6727, chame agora o centro Recife. Frequência 1-28-8 e alterna 1-33-25. 1-28-3325, 6727. Bacalha. Five, foi um bom voyage, né? Papá Romeo Delta Oscar Charlie, táxi autorizado, reporte para cruzamento, pista 17. Táxi autorizado, reportará para cruzamento, para pista 17. O Delta Oscar Charlie. O Delta Oscar Charlie não vai cruzar, não. Vai ingressar mesmo na pista, taxiar sobre a pista, chamará alinhando na 17, ok? Ok, ingressa na 17, táxi pela mesma, reporta alinhando. Salvador Ground, good evening, 3305, no request. Clearance, flat level 3302, receive. Flat 3305, I have your 370 to receive, ready to copy. Ready. Okay, 3305, clear to receive, flat level 370. Via Auto Whiskey 5-8, after takeoff from runway 10, left turn to Puka departure and Alpha Charlie Juliet transition. Transponder 5-0-1-0 and departure control frequency 119.35, feedback. Clear to receive flight level 370 via Upper Whiskey 5-8. Takeoff runway 10, first turn right, Puka departure, Aracaju transition, call code 5-0-1-0. Departure control 119.35, turn 3305. Okay, flight level 370 and after takeoff, first turn left, okay? Affirm 370, first turn is left, turn 3305. Okay, call tower at 118.60 to push back and start up, and the 8 is now is Charlie, okay? Affirm 118 decimal 6 to push and start gate number 6, turn 3305. Charlie está livre de decolagem imediata da 17, o vento é de 190 graus com 8 nós. 190 com 8, iniciando a decolagem Delta Oscar Charlie. Oscar Charlie decolou aos 04, chame agora o controle em 1935, temo voo e uma boa noite. 11935, muito obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papá Romeu, Delta Oscar Charlie. Boa noite, Papai Romeu, Delta Oscar Charlie, contato radar, saída Momo, sobe ao nível 280. Saída Momo, sobe ao nível 280, Delta Oscar Charlie, obrigado. O localizador já está do 3P5595. Bota final, chama agora tu, 118, decimal 6, 3P5515. 5515, reto, vamos a ver. Boa. Foi o WebJet 6747, está no portão 7 para pushback. 47 está livre para o estacionamento, chama para o táxi. Livre, chamaria para o táxi. Controle o Delta Oscar Charlie, pode voar dedor? Marge. Ciente. Autorizado dedor, Delta Oscar Charlie. Autorizado dedor, Delta Oscar Charlie. Você passou Simba, baixado travado. 555, boa noite, já avistado, vento é de 180 graus com 8 nós, está livre pouso na 10, já tenta aí a cabeceira deslocada em 90 metros. Segue, segue, segue. boa noite, identifica no 670, vigilância radar. Para Salvador, aguarde a chegada Mari e reporte para o destino. Alô, Salvador, teste 31178, ciente informação Charlie, autorização para Maceió. Confirme qual é a aeronave que chamei para Maceió? É o teste 31178, ainda está bem adiantado, informação Charlie. Ok, de fato ainda não chegou aqui para a gente, qual é o horário do plano? Pois bem, está bem adiantado, né? Só os 4-5. Tá ok, cerca de 7 minutos o plano já deve estar aqui pra gente. Mantenha a escuta da torre 18-6 para a Copa, ok? 3178. Será coordenado 330, a saída será Pucaracaju, ok? Obrigado, Pucaracaju. Mantenha a escuta da torre. Jet 6747 com 112 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alterna com fins. 112, confirme. Afirmo, 112. Ok, tá livre o táxi via Juliette, Alfa até o ponto de espera da Charlie, chame quando pronto para a decolagem, QNH 1014, 6747. Livre via Juliette, Alfa, chamarei ponto de espera, pronto. Trip 5515, seu solo aos 1-0, livre à direita, prossiga Alfa Juliette para a remota 14. Alfa Juliette para 14, eu não sei. Primeira tá certinha, segunda é 1, 2, 5, decimal 4, 5.